Sem dúvida nenhuma, tenho que me congratular com as equipes do Conselho, com os seus desempenhos. A Associação Desportiva de Nogueirense conseguiu-se manter num campeonato nacional de séniores difícil, em onde existiam 6 equipes, que é um campeonato completamente... pessoas que organizam campeonatos em 12, 10 em 6, são pessoas que não são de futebol e que não percebem de futebol. E isso aconteceu num campeonato muito mal estruturado. E o Nogueirense teve muitas dificuldades, mas fez uma grande ponta final, e por isso também estar parabéns. Por outro lado, a Associação Desportiva de Lagares, com menos recursos, com menos meios, fez um campeonato também na divisão do Oliveira do Hospital com muito mérito, o 6º lugar, e por isso o Oliveira do Hospital teve bem nesses campeonatos.